Este é o resumo sobre o Castelo Ursino, lá em Catânia, na Sicília. A gente está falando aqui da história de um castelo medieval que, de uma hora para outra, deixou de ser costeiro. É isso mesmo, um vulcão literalmente empurrou o mar para longe dele. É uma prova incrível de como a natureza pode, sabe, redesenhar tudo. Então, primeiro ponto, o castelo foi construído num penhasco, de cara para o mar. Mas aí, em 1669, o Monte Etna entrou em erupção e a lava, em vez de destruir o castelo, cercou ele todinho, preencheu o fosso e, empurrou o litoral centenas de metros para longe. O chão subiu uns 10 metros e o que era uma fortaleza na costa, de repente, virou uma construção no meio da cidade. Segundo, antes disso tudo, o castelo era o centro do poder siciliano. Não era só uma fortaleza, não. Era a residência real dos reis da Sicília. E olha, foi dentro desses muros que o parlamento se reuniu durante uma revolta super importante. E foi lá também que o rei assinou o ato de fundação da Universidade de Catânia. Bem importante, né? E por último, o castelo mudou de função de novo. De palácio, ele virou uma prisão por séculos. E o mais fascinante é que você ainda pode ver as marcas disso. As paredes estão cheias de grafites deixados pelos prisioneiros. Centenas deles. Tem uma inscrição que diz: miserável é aquele que ama demais e acredita demais. Forte, né? Hoje, felizmente, depois de restaurado, o castelo é o museu cívico da cidade. De fortaleza real à beira-mar, a museu ilhado em terra firme, a história do Castelo Ursino foi literalmente reescrita pela força do vulcão Etna.